Estamos aqui com o Silas, então, hoje, do estúdio Casa Radar, no bairro Lagoas. E a gente veio aqui justamente para querer saber um pouco da sua história, Silas. Como foi a concepção do estúdio? Como que você teve essa ideia? Por que você teve essa ideia? Então, primeiro, você mexe, desde sempre você mexe com música, sempre gostou de gravação, como é que é essa história? Minha relação com a música começou cedo, eu gostava muito de música mesmo, assim, e já com 9 anos de idade ficava imitando Michael Jackson, né? Gostava já das músicas, então a partir dali começou um envolvimento muito grande, acredito que ali eu comecei a aprender a cantar essas coisas. Só que a vida não me empurrou para esse lado não, entendeu? Acabou que eu segui estudando e fui aprender a tocar algum instrumento com 16 anos de idade. E foi qual? Foi violão. Violão. Eu comecei, peguei um violão que tinha dentro de casa do meu pai, todo abandonado lá, com as cordas parecendo um cerol. Cortando todos os dedos, cheio de tétano, que trem. Comecei a tocar ali. E aí foi bacana porque... E na realidade meu pai mesmo, ele não me deu nenhum incentivo assim de me ensinar. Eu sou completamente autodidata em tudo que eu sei hoje. Por vontade mesmo de aprender a cantar e, né, e querer somar com aquilo que eu já tinha por dentro, já naquela vontade de fazer música. No início, eu sou de 82, no início do ano de 99... Eu comecei a tocar na noite, assim. Eu já comecei a partir pro lado mais profissional da coisa. E segui até 2012 tocando na noite. Então foi um período muito grande tocando na noite. Só que nesse meio tempo eu arrumei um trabalho formal mesmo. Fichado, carteira, carteira assinada e tudo. Porque eu quis casar e tudo. Aí você precisa, porque o músico tem sempre aquele preconceito. Você é músico, mas você trabalha de quê? Tá, né? De quê? Então eu precisava do trabalho de quê? Pra poder seguir com a minha vida pessoal e também tentar fazer dar certo na profissional. Só que esse lado meu formal de carteira assinada começou a tomar mais conta da minha vida do que a própria música, né? Sim. No início a música me atendia muito, eu construí uma casa tocando na noite praticamente. Só que eu comecei a crescer no outro trabalho também, que era a área de TI e tudo. Quando eu percebi que eu já precisava abrir mão do meu tempo com a música para focar no trabalho. Eu tive alguns problemas na empresa, mas a empresa tinha um problema seríssimo com corrupção. Chegaram a me convidar para participar do bolo. Aí foi nesse momento que eu falei, não, vou voltar para a música. Eu me demiti, saí da empresa, tinha acerto, peguei o que eu tinha e investi na música. Arriscado isso que você fez. Foi a coisa mais doida. E aí eu montei no quartinho da minha casa um home studio. No rack da casa. Isso, no rack. Isso foi o equipamento que eu comprei. Olha o aperto que é. Então, o estúdio começou num quartinho com um rack. Há 10 anos atrás, em 2009, 10 anos atrás. E aí eu fiz um trabalho para um conhecido meu da empresa. A gente gravou um rap. Não tinha nada a ver. Assim, eu falei, tem que gravar alguma coisa pra eu mostrar que eu sei fazer. Eu já fazia alguns testes de gravação, eu não entrei do nada. Eu fazia testes com minhas bandas, entendeu? Inclusive eu tinha um problema sério com banda, que minhas bandas tudo acabava porque eu era muito exigente, como um produtor tem que ser. Então já tinha um link, né? Por que que o cara exige tanto dos outros? Já tinha uma veia. Já tinha, né, uma veia de correção em mim que avacalhava as bandas que eu tinha. Que banda, né, você não pode ficar exigindo demais. Pode, mas não deve ao ponto de falar, não, você não serve para a minha banda. Você tem que crescer junto. E aí isso começou a funcionar bem depois que eu produzi esse primeiro pessoal. E aí eu produzi aqui no bairro mesmo. E aí ficou legal. E aí, eu tenho até a música aqui. Os meus sonhos, és o sonho mais bonito pra mim. Quero sempre andar em tua presença. Quero viver os seus sonhos, és o sonho mais bonito pra mim. Quero sempre andar em tua presença. Bateu saudade no peito e lá lágrimas são normais. Momentos vividos que não retornarão jamais. O tempo voa e quando se percebe já passou. Quem viveu, viveu, quem não viveu, sobrou. Lembranças eu guardo, tipo dos tempos da escola, onde era mó zoeira, a gente jogava bola. Mano, que saudade, pena que passou. São épocas que o tempo cruel não perdoou. Pessoas marcantes que deixaram saudades. Na Zona Norte, no Carol, foram várias amizades. Me lembro da zoeira no fundo daquelas... É, isso abriu o mercado. Porque aí veio um da igreja, contou pro outro. E daí a história. Foi boca a boca, então. Aí foi o boca a boca. Eu jamais usei cartão. Uhum. Até hoje, a maioria que vem é indicação. E eu faço questão de anotar aqui no meu zap todo mundo que indica, porque eu sempre procuro de alguma forma recompensá-los. Sim. Porque claro, a indicação manda muito, assim. Desde essa primeira produção que você fez somente a gravação, você também fez com os acordes, com o instrumental? É, não, aí, assim, no caso eles trouxeram o arranjo e gravaram mesmo. Mas a maioria ainda que eu produzo hoje, eu construo arranjo do zero. A pessoa às vezes manda só a voz. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Você com esse seu jeitinho foi chegando de mansinho, me tratando com carinho pra depois se afastar. Não quis saber das consequências, me deixando na sofrência, iludida com carência, sem saber como lidar. Foi abandono de incapaz, estava incapaz de perceber o quanto mal você podia ser. Foi abandono de incapaz, me conquistou, se aproveitou, me... Aí no caso eu construí todo o arranjo. Que era... Com esse seu jeitinho foi chegando de mansinho, me tratando com carinho pra depois se afastar. Não quis saber das consequências, me deixando na sofrência, iludida com carência, sem saber como lidar. Foi abandono de incapaz, estava incapaz de perceber o quanto mal você podia me fazer. Foi abandono de incapaz, me conquistou, me iludiu, me enganou e me fez acreditar que era. Então você mostra pro próprio artista que é possível, que ele tem em mãos, às vezes precisa só ser moldado. É muito bom a música, né? Sim, sim. Às vezes nem ele acredita, nem a própria pessoa acredita que pode dar. Você deu um corpo todo pra você pra letra. Mostra dele, e tira, né, o potencial, porque ela nem fazia a melodia que tinha que fazer na música. E o que seus pais, até mesmo sua hoje esposa, falou de você dessa essa virada de 180 graus? Isso teve vários momentos na vida, né? Na hora de casar, eu tive que arrumar um serviço. Uhum. Né? Mesmo que eu ganhava mais na noite. Meu salário formal era R$395 e na noite eu tirava R$800, R$900. Nossa, o dobro, né? Esse reconhecimento não vinha, só vinha o dinheiro, mas não vinha o reconhecimento. Ah, não, também não tinha reconhecimento? Não, não tinha, mas assim, não posso negar, minha mãe me incentivou, ela me deu um violão elétrico, inclusive o primeiro que eu comecei a trabalhar na noite. Uhum. Então assim, mãe, né, geralmente acredita no sonho dos filhos, né? Então minha mãe deu muito apoio e meu pai também. Só que sempre tem essa preocupação, você mora em periferia, você mora numa região carente, em que é uma guerra danada para você sobreviver. Sim. Então você não pode, você tem que ter alguma coisa que te dá muita segurança financeiramente, né? Uhum. E isso eles só vieram ter essa confiança, eu acho que agora, nesses últimos anos, é que eu tenho um estúdio. Uhum. Aí eles veem a estrutura pronta, né? Aí eles falam, nossa, você venceu, meu filho, agora sim é isso mesmo, fica só nisso, entendeu? Porque até 5 anos atrás, minha mãe ainda pegava cartas da Fiat, que os parentes que trabalhavam lá recebem cartas para chamar outras pessoas para trabalhar. Sim. Parentes também. Minha mãe até então vivia, toma carta aqui, meu filho. Mãe, não, já tenho. Então, eu já vivo de música, garantia. Mãe. É, eu já... Não, meu filho, vai lá pra Fiat lá, vai trabalhar. Lá vai, né, você vai comprar um carro, você vai... Não, mãe, eu já trabalho, eu já sobrevivo, eu cuido do meu filho, da minha esposa. Uhum. Só que eu, Não, o músico é teimoso. Músico que é músico, ele tem que ser teimoso. Pô. O músico, ele tem um problema gravíssimo, que se ele não trabalha com música, cara, ele entra em depressão. Se ele não consegue expor aquilo pra fora, através de música, ele passa mal. Ele vai viver um cara frustrado, ele não vai ser feliz. Ele é um dom, mas é aquilo, é da natureza da pessoa. Ela tem que tocar aquilo pra frente. Então todo mundo chega aqui com um sonho na mão pra fazer o sonho virar realidade, cara. Eu tenho um respeito enorme por isso, porque eu já vivi isso. Eu vivo isso. Uhum. Então aí eu vivo de cada pessoa que chega aqui, eu vivo dela. Sim. Porque às vezes nem ela acredita, porque ela já vem tão bombardeada. Pô, você vai gastar demais pra gravar? Isso é muito legal. Ela já traz essa carga de bombardeio. E aí não, ela encontra aqui o maior incentivador dela. Hoje, com o advento das tecnologias, das plataformas digitais e tudo, é possível, não vou falar que é possível viver na música, mas dá dinheiro. Pega o Caneta Azul, que é o maior exemplo que você está tendo agora. Com certeza, já está entrando muito dinheiro para ele com direitos autorais. Se ele jogar isso numa plataforma digital e tudo, a plataforma paga por cada stream, entendeu? Uhum. Cada execução. Uhum. Né? Se ele souber mexer com isso. Se souber trilhar o caminho que precisa, e isso sem ele gastar. Uhum. Tem a possibilidade até de se ganhar status fazendo um cover, entendeu? Então, sim, também você pode, você não necessariamente precisa ser um compositor, mas é totalmente possível você se expor e tentar viver daquilo, procurar os recursos certos para você obter um retorno financeiro, porque a carreira precisa ser financeira. Uhum. Então, eu sempre mostro isso para todo mundo que chega aqui, que eu mostro todos os caminhos, não existe possibilidade, tem que ralar. Tem que ralar. Tem que ralar. O mais simples é o que entra mais fácil no coração. Porque se você faz uma música muito complexa, instrumental, aquela coisa que é pra músico, uma avó, né, uma criança não vai entender e não vai absorver aquilo. Então minha visão é sempre mais comercial, para que a pessoa tenha retorno daquilo que ela tá fazendo. Então se chega uma música de 6 minutos, eu procuro encurtar. Se a música tem um instrumental muito complexo, eu converso com o artista para ver se a gente enxuga um pouco mais. Uhum. E se às vezes não tem um refrão à música, a gente procura criar o refrão. Você já conhece algumas estratégias já pra deixar mais atrativo? A menina cantou ali, foi abandono de incapaz, estava incapaz de perceber. Pô, não. Foi abandono de incapaz, estava incapaz de perceber. Uhum. Então, vamos caçar isso dentro da sua música, para que ela seja comercial, entendeu? Então, é sempre com essa visão de atingir todas as pessoas. Todas as pessoas. E assim, já tem 10 anos que eu estou trabalhando com isso, né? Assim, tem dado certo. Eu estava falando com a Cecília também, porque por causa da região que eu trabalho, eu atendo muita gente de baixa renda, então eu não consigo praticar um valor de mercado da área de produção musical mesmo. Eu tenho um estúdio a menos de 2 km daqui. Lá grava Eduardo Costa, César Menotti, Fabiano, aqui perto. Um estúdio de, vamos pegar o valor aí, de uns 2, 3 milhões de reais. Caramba. Em equipamento e estrutura. Lá, uma faixa aqui comigo, a pessoa paga R$800. Lá, a pessoa paga R$5.000. Então, assim, e a gente tá tão próximo, menos de 2 km de distância. É. Você entendeu? Os artistas vêm aqui, ninguém nem vê, eles entram com um carro pra dentro da garagem do lugar lá, ninguém nem fica sabendo, fã não fica sabendo, então não tem nem plantão de fã na porta. Mas é tão perto e tão distante em valores e tão distante da realidade das pessoas daqui. O estúdio tá numa região que é carente, o estúdio grande. Sim. E aí tá longe da realidade das pessoas que gravam aqui. E aí eu vim com a questão da tecnologia também, eu uso menos recursos, uso mais recursos digitais para tratamento de voz, timbragem de instrumento, e consigo fazer algo competitivo também, que vai para uma plataforma digital, que você pode colocar num videoclipe que não dá bomba, não tem saturação, não tem nenhum problema. Lógico que eu estudei para isso também, né? Para saber fazer uma mixagem, uma masterização legal. Isso tudo você estudou também sozinho na internet? Exatamente, né? Tudo na internet. Tudo. Você aprende a fazer bomba lá, ué, se você quiser, né? Uhum. Você estoura um prédio, se você quiser. Eu aprendi a fazer música direito, entendeu? Então assim, Porque não, é inevitável. Hoje a pessoa... Eu trabalho com muita gente que grava online. Então o cara, ele tem uma bateria dentro do quarto, ele tem os microfones e uma plaquinha de áudio assim. Uhum. Ele consegue fazer um som lá, gravar e me mandar. O sanfoneiro que grava pra mim, grava dentro de casa também. E me manda com alta qualidade. Vocês não estão entendendo. Com muita qualidade, porque ele grava à vontade. Uhum. Eu mando a base da música, ele grava a parte dele lá e grava super à vontade. Sem pressão de tempo, sem pressão do artista exigindo dele alguma coisa. Sim. Então ele consegue fazer muitas outras coisas. Manda pra mim, se eu precisar de algum ajuste, retoque, ele faz também. Chega pra mim, eu junto aquilo tudo, faço uma mix, que a mix é você cuidar de tudo que tá na música, volume, timbre, todos os detalhes, e masterizo aqui também, entrego pra pessoa e fica isso que vocês escutaram aí do Abandono de Capaz, né? Por que do nome Casa Radar? Aí vem outra coisa, que é o Guilherme, que é produtor de cinema, de animação e tudo, ele que deu esse nome, porque eu trabalhava num estúdio, o estúdio quando nasceu aqui no quartinho da minha casa, chamava o ex-cara do rap da primeira música, que cantou no meio da música, Estúdio S. Por causa de Silas, né? Ah, aí eu falei, vai ficar esse nome, porque eu não sou bom de pensar em nome. Aí beleza, ficou esse nome. Aí eu virei sócio de um cliente meu, a gente montou um estúdio em outro lugar, continuou chamando Estúdio S. E lá nesse lugar eu conheci o Guilherme com a banda dele que ele tinha, chamava Inconsistência. Uhum. E ele, a gente, né, se deu bem, fluiu bem a produção do trabalho deles comigo. Beleza, aí eu separei dessa sociedade e vim pra cá. Voltei, eu praticamente comecei do zero de novo, cara. Voltei pro corredor da minha casa. Voltando pro hack. Deixei tudo com o meu sócio lá. Nossa. Deixei tudo. Falei, foi em que ano? Foi em 2015. Fevereiro de 2015. Tem 5 anos que eu tô. 4 anos que eu tô aqui. E os dois vêm atrás querendo gravar, né? Uhum. Por conta do valor e por conta da qualidade. Sabiam que um notebook, é o que eu falo, o notebook é uma interface de áudio, um microfone, você faz maravilhas. Aí eu mudei pra cá, e aí eu falei assim, o Guilherme falou, vou fazer sua logo, mas tem nome? Eu falei, não tem nome, velho. É Estúdio S, né? Estúdio S, eu não vou, não quero saber de S mais, não quero, tira esse negócio de S da minha frente que eu não quero, longe daquilo que eu passei. Aí ele foi e mandou pra mim com o nome Casa Sonar. O primeiro nome que o Guilherme me mandou. Uhum. Eu falei, tira o S, cara, pelo amor de Deus, eu não quero saber de S. Não quer saber dessa letra, tira essa letra, né? Aí eu falei, pesquisei, pô, sonar, ele é lance de... Porque ele explicou, casa, porque é a forma que eu trato as pessoas que vêm. Deixou super à vontade ao ponto da pessoa se sentir em casa. Uhum. Ele me explicou isso, né? Ele foi destrinchando a logo e o nome do estúdio. Sim. E o sonar, porque você tem essa coisa da captação de pegar o que a pessoa precisa pra fazer. Você consegue ver além. Uhum. Eu falei, pô, mas troca sonar pro radar, pelo amor de Deus, porque é mais ou menos a mesma coisa. O radar também tem essa mesma função. Sonar que... é da água, é. O radar. Aí mudou e ficou Casa Radar. Aí...